qualidade musical e cultura no ar. Difusora Prime. Você quer me seguir, não é seguro. Você não quer me trancar num quarto escuro. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar a queimar roupa. Não. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu.

Boa noite. O melhor forno, a melhor massa, os melhores ingredientes, o melhor atendimento, a melhor pizza. Eleita entre as melhores de Minas Gerais. Pizzaria Vila Imperial. Incomparável. Delivery de terça a domingo. 3322-6959. Ou WhatsApp. 37 99931-6959. 99931-6959. Vila Imperial. Surpreenda seu amor. Surpreenda com News Motel, onde seus desejos viram realidade. Suítes com ar-condicionado, banheiras de hidromassagem, piscinas, saunas, boate interna e muito mais. News Motel, uma vale por mil. Surpresas te esperam. BR 354, quilômetro 500. News Motel. Aqui a noite tem mais prazer. You, with or without you, oh.

Difusora Prime. E 57. Uma sintonia, uma paixão de rádio. Difusora Prime. Não precisa me lembrar, não vou fugir de nada. Não fui feito um sonho seu, mas sempre fiz.

Difusora Prime. Noite 10. Fazendo a sua trilha sonora. Fazendo o seu dia melhor. Difusora Prime.